Naquele piquenique de burguesas, houve uma coisa simplesmente bela e que, sem ter história nem grandeza, em todo o caso, dava uma aguarela. Foi quando tu, descendo do borrico, foste colher, sem imposturas tolas, a um granzoal azul de grão de bico, um ramalhete rubro de papoulas. Pouco depois, em cima dos penhascos, nós acampamos, indo ao sol se via. E houve talhadas de melão, damascos e pão de ló molhado em malvazia. Mas todo o púrpuro a sair da renda dos teus dois seios como duas rolas era o supremo encanto da merenda, o ramalhete rubro das papoulas.